Se você conhece pelo menos duas pessoas de talento, você é a pessoa certa para frequentar o restaurante Chopão. Servimos à la carte. Aos sábados, suculento feijoada. Boa música, estacionamento próprio, muito requinte. Agora o Chopão tem uma nova opção para você. Buffet diariamente. Convide seus amigos e vá ao Chopão. Restaurante Chopão, agora com buffet. Uma comida sem igual. Praia do Meio, em Coquins. Chopão, a rádio Guarujá, ondas médias. ZYJ 754, 1420 kHz, 5000 watts. Ondas curtas, 49 metros. ZYE 891, 5990 kHz, 10000 watts. Rádio Guarujá, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Todos os domingos, você tem um encontro com a saudade. Na Guarujá, das 22 às 23 horas e 45 minutos. Saudade não tem idade. A música de antigamente, a música de ontem e a música de sempre. Saudade não tem idade. Um programa Aldo Luiz. Guarujá. Padrão de qualidade de Santa Catarina.